EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Art, aqui no canal 1 da Antena Web. O programa é também retransmitido para a Serra Mar Web Rádio. A edição de hoje vai trazer algo diferente. Nós, quando falamos de música ou composições eletrónicas, muitas vezes nos reportamos àquilo que é, a composição mais antiga. Também a mais elaborada, é certo, nem sempre musical, mas a mais antiga. Hoje vamos conhecer composições eletrónicas de 2010, ou seja, de há apenas 3 anos. O que parece que não são recentes, portanto, são obras recentes. Como esta Zinc Chloride, que é, digamos, é a primeira que nós vamos aqui ouvir, e é dos ZNCL. É como se chama este acrónimo, aliás, é este acrónimo que, como se chama este conjunto de pessoas que trazem, então, trabalha, faz várias composições eletrónicas, e esta Zinc Chloride em especial. Desde logo, algo que vão notar, estimados ouvintes, nestas composições eletrónicas, elas já não são tão elaboradas e os sintetizadores utilizados são agora outros. Ainda assim, são, ou poderão ser, quando se quer, composições belas, composições trabalhadas. O que nós vamos aqui ouvir é algo mais simplista, é certo, mas, ainda assim, vamos ter a oportunidade de conferir composições mais recentes. Elas apostam mais na criação de um ambiente, e por isso mais simplista. Elas apostam mais na criação de um ambiente e não tanto numa arquitetura sonora. Né? E, portanto, temos aqui algo que, apesar de ser mais simplista, continua a ser exato e eficaz para o objetivo que se propõe. Por isso mesmo, com qualidade. É uma viagem um pouco alucinante, por assim dizer, é esta que vamos fazer por Zinc Chloride. Poderemos aqui imaginar vários cenários. Eu proponho que imagine um com a cor azul, já que é este. Enfim, é uma melodia fria, no sentido de pouca atividade, mas ao mesmo tempo é uma melodia que tem, ou uma composição eletrónica que tem, por excelência, ou seja, uma mudança muito perfeita, vou chamar assim, ou muito exata, muito bem conseguida, de cenários. Ou seja, apesar dela ser simples, apesar de ser pouco trabalhada, é exatamente, ou seja, nós podemos procurar, não direi música para relaxar, não é o ideal, digamos assim, para relaxar. Embora, também dá. Mas não é propriamente esse o ideal desta composição eletrónica. É mais fazer-nos transportar para outro lugar. E esta composição, esta junção de cenários, todos mais ou menos dentro do mesmo estilo, é quase como estamos a ver quadros de pintores que cumprem, portanto, mais ou menos o mesmo... digamos, é quase como temos uma classe de pintores que saiu da mesma escola. Todos têm aquela base, todos têm aquela, sim, portanto, aquela, se nós olhamos para ali, sabemos de onde é que vem, né? Que vem daquela escola, tem traços daquela escola. Neste caso não é bem exatamente a mesma escola, mas sim, tem efetivamente composição, ou seja, integram-se. São pequenos cenários, diferentes uns dos outros, mas as mudanças são entendíveis e, simultaneamente, todos estes cenários fazem sentido uns junto dos outros. É uma galeria sonora que proponho que escutemos agora Zinc Chloride com ZNCL. Thank you. Thank you. E já de regresso, ouvintes, depois de Zinc Chloride dos ZNCL, vamos agora para outra composição sonora que vai fechar a edição de hoje do nosso Electronic Art. Dark Window Flashing dos Time and Tide. Time and Tide, vamos trazer uma composição interessante também, mais curta, bastante mais curta, aliás, de cerca de 7 minutos, mas igualmente interessante. Ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais exigente, mas ainda assim fica também o convite para escutarmos até ao final desta edição. Bem, podíamos dizer que esta música seria algo como uma janela aberta num sétimo andar para um mundo inteiro à nossa disposição. Bem, este tema, aliás, o próprio título vai reportando para isso, não é? Dark Window Flashing, ainda que são flashes negros numa janela, não é? Mas é ao mesmo tempo que dá um tom mais mais negro à situação. Poderá o Simão Vinte transformá-lo, também é um desafio, poderá transformá-lo em algo não tão pesado. Não é? Porque os títulos, atenção, eles valem o que valem em casos de música instrumental, não é? Eles valem o que valem, fazem-nos sentir o que nos fazem sentir, é isso que é importante. Claro que tem que haver uma indicação, mas são, portanto, muito mais suscetíveis, muito mais multi-entendíveis, se quisermos assim dizer. E o que nós vamos então conferir hoje nesta edição do Electronic Art para o fecho do programa é nem mais nem menos que esta composição dos Time and Tide, este Dark Window Flashing. Gosto, sinceramente, creio que a partir do minuto 4, ou seja, sensivelmente a partir da metade da melodia, um pouco antes, há uma coisa que eu gosto bastante, que é o apelo ao profundismo. Vocês vão perceber porque é que eu digo isto. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima noite na companhia desta estação e certamente podem estar tranquilos quanto a isso. Há mais motivos de interesse para que possam seguir connosco, quer no canal 1 da Rádio Antena Web, em canal1.radioantenaweb.info, ou se preferirem apenas isto, www.radioantenaweb.info, e também, enfim, na Serra Mar. Haverá também motivos de interesse para seguirem na companhia da Serra Mar em www.serramar.org. E agora sim, despeço-me com Time and Tide e este Dark Window Flashing. Até para a semana. Antena Web.